Alô, alô, W Brasil. E aí, Brasil? Beleza? Bom dia. Tô num ambiente diferente aqui hoje. Essa câmera do notebook fica meio embaçada, né? Qual é a impressão minha? Meio escrota? Eu tô aqui em Recife. No meu apartamento aqui em Recife. Tá aqui 2 dias rapidinhos aqui, resolver algumas coisas. Resolver coisas, dois compromissozinhos. Deixa eu dar um bom dia aqui. Olha, a revista de hoje é essa aqui. Revista Fodace. HBR. E o assunto de capa que eu quero falar sobre ele é The New Science of Teamwork. A nova ciência do trabalho em equipe. Esse é um assunto que, claro, já foi muito discutido na história da humanidade, mas o mundo está mudando, era pós-digital, novas gerações ocupando o mesmo espaço, novos tipos de desafios, e eles vão sempre atualizando essas coisas e criando frameworks que sempre são variações de outros frameworks, enfim, mas eu sempre gosto de ver as novas categorizações que estão rolando, né? E essa revista aqui ela é sempre incrível, ela é cara pra caralho, a revista é preço de livro, é 40, R$ 50 essa revista. É foda. Porfírio Ramon Orochimaru, exorcista das cobras amaldiçoadas. Elian, Rogério, Tiago, Dionclei, Lucas, Elaninha, Olívio, Paulo. Cadê o trem? Ah, não, é porque lá vai 7 da manhã, você é louco. Eu tô em Recife agora, não tô frio, não. Eu entro 7h15, entrei 7h17, né? Eu sempre entro antes pra ir notificando. Quem estranhou, eu sempre boto no ar um pouco antes para o YouTube ir notificando as pessoas, né? Mas eu entro mesmo 7h15 e 7h17, porque eu vacilei, tava aqui do lado. Tá ligando mais cedo. Primeira vez ao vivo, Ricardo Paneves. Banho ao vivo com Murilo Galvanês. Bom dia. Resfriado, Ricardo Pan, Rogério, Ricardo Pan, Thiago. Açaí, Ricardo Jordão. Meditação hoje gelada, agora com água e limão. Tá tendo esse dia, gente. O que é premium, Jordão? Bantus, Matheus, Luverson, Raul, Luciano, Ricardo. Tá começando a ficar preocupado. Leandro Samu, Luverson, Rogério, Luverson, Abigail, Rodrigo. Já tá cagando. A cabana. Vou ver, bom dia, Marcelão. Frida Crazy. Não perca o filme Bozo. Falta Gun. Dulce, Lúcio. Ai, Manari, Manari, Jafari, cheguei. Igmar Dornelas, mestre Igmar, Guilherme Gomes. Enfim, bom dia pra caralho aqui, Paulo Goulart. Parabéns por estar todo dia de manhã. Gostei de escutar meu nome, chama de novo, papai. Turma 7 na área, Ricardo Paneves. Você viu o jogo meio fantástico de ontem? Meio fantástico, papai, já teve. Deve ter uns 2 meses que você faz. Parabéns. Obrigado, Paulo. Isso aí. Compromisso, consistência. Passar pouco tempo aqui. Beleza. Eu vim pro Recife. Eu tô aqui na. No, tô na cozinha. Esse meu apartamento em Recife, ele tem poucas móveis. Só pra vocês sentirem aqui. Eu também não posso ir muito longe por causa da internet, mas só pra vocês sentirem. Olha a sala. Olha o que tem na sala. Na verdade, não tem nada. A sala que ela. Essa é a sala do apartamento. É, e foi meio que de propósito, assim. Tipo, esse é o apartamento que era da minha família. Eu nasci nesse apartamento, vivi a vida inteira aqui nesse apartamento. Aí meus pais se mudaram para outro apartamento aqui perto. Esse apartamento ficou como depósito de livros do meu pai. Meu pai guardava livros aqui. E há uns 2 anos ele levou os livros para Água Preta em Garanhuns. Eu resolvi dar uma reformada. Só que, como eu não moro aqui, eu reformei mais porque estava caindo aos pedaços com o patrimônio da família. E aí, meu pai fica aqui quando eu fico em Recife. Ele é meio arengado com a minha mãe. Ele fica por aqui. Mas assim, como não é apartamento para viver, eu pensei, porra, sala. Criar a sala depende muito do seu momento, né? Quantos filhos eu tenho, para que eu uso apartamento, quem tá usando mais. Então, assim, tem coisas como quarto, tudo bem, você bota cama, cozinha, você bota não sei o quê, mas a sala é um ambiente comum. A sala tem que respeitar. Eu não posso simplesmente colocar uma sala padrão. Não, a sala, não, toda sala é assim. Não. Para que vai ser esse apartamento? Qual o propósito dele? Só fala muito de propósito, né? O assunto propósito ficou meio banalizado. Parece que ai, todo mundo tem um propósito mágico, mas realmente tudo tem que ter um propósito. Até o apartamento tem um propósito. Ou por que ele existir? Então, ele deixou a sala vazia e aberto. Eu vou gastar dinheiro para um negócio que não está claro para mim, eu vou só fazer por fazer o padrão. Não, deixa aberto. Aí, ó, vê só, faz 2 anos já que a sala está assim. É uma experiência nova, ninguém nunca viveu. Vez quando a gente passar um tempo mais aqui, numa sala livre. Aí a gente bota, joga futebol, a nenê enlouquece, corre pro lado e pro outro. Enfim, estamos muito felizes com a nossa sala, sem nada. A arquitetura vernacular é assim, ambiente flexível. É bom dia. Dá pra fazer um forró. Esse apartamento tem portas secretas, tem, Frida Crazy? Deixa eu mostrar. Uma porta secreta tá aqui, deixa eu fechar a porta secreta, porque tem uma porta secreta que ela é manipulada por. Aqui. É muita loucura, viu? Aqui, ó. Vocês vai cair porque eu tô. Aqui é uma cozinha. Cozinha normal. A cozinha. E aí, aqui vai pra área de serviço, né? Aí o um banheiro de serviço. Aqui tem. É, máquina de lavar. Aqui é a porta de serviço. E aqui nessa área de serviço tem isso aqui. Essa porta aqui, que não parece uma porta, porque não tem trinco, parece uma coisa meio decorativa, mas ela tem um detalhe, ó. Você aperta o botão, ela abre. E aí ela dá acesso para o final do corredor da casa. Só que, na verdade, esse buraco não existia. E, teoricamente, a casa, você entra no corredor dos quartos por aqui. Aqui é o corredor dos quartos. Quarto meio de Dani, e os dois quartos da Nenê, e o outro tá com o pai. Só que aí, na verdade, aqui, ó, quando acaba o corredor da casa, aqui é o quarto da Neném. E aqui é o quarto de Seu Vital. Olha o quarto de Seu Vital, que delícia. Não é bem assim que fica, tá mais. Que acabou de chegar essas caixas aqui de livro novo dele, ó. Isso aqui é livro novo dele. Entra aqui e começa a espirrar. Aí a minha rinite enlouquece. Mas isso aqui eu não vou abrir, não. Não sei se é pra abrir. Pode abrir, né? É o livro novo dele. Ele deve estar na expectativa. Vou até levar pra ele quando for pra. Quando for pra. A Poesia Salva a Alma. Novo livro de Seu Vital. Aqui, algumas caixas aqui chegaram do novo livro dele. É um pouco mais bagunçado do que o normal, mas normalmente é assim. E aí tem o banheiro das crianças, né, que aqui tem o quarto da neném. Esse aqui, teoricamente, pode ser o quarto. A minha vida inteira, esse foi o quarto do meu irmão, esse foi o meu quarto. Eu morei aqui, não era assim, né? Era totalmente, completamente diferente, mas. E aí, aqui, no final do corredor, que era pra ser um corredor, tem essa passagem secreta aqui. Eu fecho aquele controle remoto. E aí, fechei demais. Abri demais. Esse controle remoto tem um delay. Opa! Opa! Fechei. É um negócio de portão que tá ali em cima. Enfim, muito esforço para fazer essa piada, tá? Muito esforço. Gastei dinheiro para pegar aquele motor ali, tá vendo? Motor. Em cima. E aqui na sala tem outra passagem secreta, que é a sala que é ali, ó. Aqui, secreta, que é essa. Ela tá meio óbvia aqui, ela tá. E aqui leva pro meu quarto, né? Ele tá aí dormindo. Tem que ser me passar, tem que se abaixar. Tem que ser desafiador. E claro, como está tudo vazio, chama um pouco de atenção, mas obviamente com a. Ela não vai chamar. E a grande sacada desse apartamento é isso aqui. Sonho de infância que eu realizo, que é ter um chuveiro na varanda. Tomar banho, vendo um trechinho da Praia de Boa Viagem. Quando eu nasci, dava pra ver tudo. Mas. O tempo foi construindo prédios na frente e agora você tem uma cabecinha de mar para poder ver aí. Vai cair o sinal. Chuveiro na varanda, depois de justiça secreta. Mista à vista da janela, o quarto do pânico. Tem um cano que desce pra garagem? Não. Pra garagem, como assim? Tipo de bombeiro seria massa. Vamos lá, novo prédio Ponto Digital. Petros, a minha vinda em Recife dessa vez aqui, eu quero ir, mas a minha vinda em Recife está. Onde é? É lá no Recife Antigo? Eu estou indo agora, às 11 horas, ali na. No escritório do pessoal do Mundo Bita. Bom dia! Conhecer lá o pessoal. O escritório deles é na Rua Francisco Alves, no Paissandu. Mas não dá não, eu estou apertado que eu tenho uma gravação a tarde inteira hoje. Então, eu tô enrolado. Bem, vamos lá falar do livro, né? Massa, apartamento, curti o amarelo da bancada, saindo do trabalho, estou com o plano de tirar a minha vida, tudo que não tem propósito, legal. Tem que ter um porquê. Show. Sobre matéria, Aninha, tá? Sala minimalista é tendência, minimalismo, show Neném com os cones, bom dia. Cadastro especial dos professores. Já encerrou, consultor Barcelo, já encerrou a inscrição do curso, a turma já está começando, a gente faz um desconto especial para professores. Estamos pensando em fazer uma turma só de professores, professores do ensino fundamental, médio e básico, da rede pública e queremos ampliar para a rede privada também. Ou seja, professores de crianças. Crianças e jovens. Porque é o público que eu não consigo chegar e eu quero chegar através deles e a gente dá um desconto de 90% de desconto. Estamos pensando ainda esse ano fazer uma turma. Uma turma só de professores. Enfim, vamos ver. Petros, próxima vez que eu venho para Recife, em setembro eu venho com mais tempo e vou passar uma semana e aí quero visitar sim. Próxima palestra. Amanhã eu vou dar uma palestra aqui em Recife, mas é um evento fechado, é do Lead Futuro, para empresários e tal, jovens, amigos meus, a maioria. Enfim, vamos lá. Deixa eu falar aqui dessa revista. Espero que universitários serão futuros professores, sim. Tassiele, a gente faz uma parada que universitários estudantes pagam 50%. Quer dizer, a gente faz, a gente fez nessa turma agora. Não sei se vamos fazer, a gente ainda não fez uma análise ainda dessa turma a nível de inscrições, de matrícula, de... Se, o que é que valeu a pena? A gente fez umas políticas muito loucas de dividir 12 vezes sem juros, de 50% de estudante, 90% de desconto de professores. A gente ainda vai apurar ainda como foi para traçar os planos. Mas há uma forte intenção de fazer uma turma só de professores. Quem conhece algum professor da rede pública ou privada que seja de ensino básico, fundamental e médio, ou seja, crianças e jovens. Dá o um toque aí. Pô, pensa aí, pô, amigo meu é professor de uma escola e tal. Pode ser privado também. Dá o um toque, pede para ele conhecer um pouco do reaprendizagem criativa, do mundo da gente aí da Keep Learning School, para ele ficar atento, porque a gente deve fazer ainda esse ano uma turma só de professores, para impactar violentamente a educação. Tô com metas audaciosas aí de botar uma turma de 1.000 professores. A gente teve uma. Buscar uma. A gente teve já uma. Eu tive uma aproximação com a Secretaria da Educação do Governo de São Paulo. Quero que eles me ajudem na divulgação e eles vão ajudar, né? Mas também quero divulgar, não quero só depender deles, né? Inclusive, agora que eu vi aqui em cima. MV. Sabe o que é isso aqui? É imã de geladeira do Peça Comida, que foi a minha startup que eu criei em 99 para 2000, um site para pedir comida pela internet. Eu já falei muito sobre ele, tipo iFood, só que há 17 anos atrás, quando não tinha nem internet nos restaurantes, a gente mandava minha fax, enfim. Histórias, histórias. Vinícius Turma 9, a agenda está apertada dessa vez. Tomar um café. Tiago, felizmente essa vinda para Recife ela está calculada. Eu vim sem a minha filha, então quando eu venho sem a minha filha, eu quero voltar logo. E ímãs e MV, duas criações do Gan. Eu adoro ímãs. Ímãs e adoro ímã adesivo. Ó, vamos lá. Deixa eu falar aqui que eu falei pra caralho. Mas enfim. A nova ciência do trabalho em equipe. Harvard Business Review. Deixa eu falar um pouco dessa matéria. Essa revista é sempre violenta. Sempre. E aí? Coisas básicas, né? Todo time tem várias personalidades, blá blá blá. A Deloitte criou esse sistema chamado Business Chemistry, Química de Negócios. Bruna Cardoso acabou de chegar. Babado de hoje é o seguinte, Bruna. Babado de hoje falando sobre HBR, Harvard Business Review, essa matéria de capa, a nova ciência do trabalho em equipe. Fiquei falando outras coisas aqui de Recife e tal, agora eu vou começar a falar. Primeiro, eles falam aqui, qual é a diferença do Business Chemistry da Deloitte em relação aos outros tantos teorias sobre personalidade, sobre blá blá blá. Existem muitas, claro. Segundo ele, os testes de personalidade existentes não foram desenhados pensando na dinâmica da empresa, e sim muito pensando na introspecção pessoal. Realmente faz sentido. Os testes que eu conheço, não conheço todos, deve ter muitos outros, mas os básicos, como o DISC da vida, como aquele teste de autossabotadores, né, da inteligência positiva, do aquele cara lá com nome estranho, Chimarade, sei lá. São testes que você se autoavalia o seu perfil, mas ele não leva em consideração a dinâmica do workplace. Realmente faz sentido. Deve ter algum teste que leva. E aí, segundo a teoria aqui, assim como o DISC tem quatro, né? A Deloitte chegou também em quatro estilos. Todo mundo é uma composição dos quatro. Ninguém é só um ou só outro. Mas a maioria das pessoas está muito alinhada com um ou com dois. Primeiro, os pioneiros. Os pioneiros, eles... E outra coisa, não existe melhor ou pior. Ninguém é... Os quatro estilos são incrivelmente importantes. Really, really, really. Cada um tem uma função dentro de uma organização, dentro de um negócio. Então, os pioneiros, eles valorizam as possibilidades e eles jogam energia e imaginação no time. Eles acreditam que os riscos valem a pena ser tomados e que é de boa você ir em frente com o seu gut. Gut é o feeling, né? É o... Gut, qual é a tradução de gut em inglês? Gut é feeling, com o seu instinto. Feeling é. Intuição pode ser gut. Dentro desse contexto, né? Eles focam na big picture, na imagem geral da parada, e eles sempre canalizam novas ideias grandes e approaches criativos. São os pioneiros. Eu acho que esse é o meu perfil. De cara, eu já vi os quatro, logicamente, a matéria já estava toda arriscada aqui, ó. Tá vendo? Tá arriscando com a porra, meus serviços riscados. Riscado e escrevi em cima aqui coisas que eu não consigo entender depois. E aí, pioneiros, os guardiões valorizam estabilidade e eles trazem ordem e rigor. São pragmáticos e eles hesitam em abraçar o risco. Dados e fatos é a base que eles sempre demandam e os detalhes importam. Os guardiões sempre buscam aprender com o passado. Então, os guardiões são essenciais. Se você bota... Porque a princípio parece, ah, os pioneiros são os inovadores e tal, são os... Eles não são os inovadores, talvez são os criativos os pioneiros. Porque a inovação é a criatividade colocada em prática, empreendida. E para colocar em prática, é necessário guardiões. Porque os pioneiros, se juntar um monte de pioneiro, eles ficam só viajando e enlouquecendo e vai dar merda, né? Essa é uma das sacadas lá do Singularity. Eles realmente trazem um grupo heterogêneo. Então, os guardiões que precisam, traz ordem, traz rigor, usa dados e tal. Os drivers são os... Não é motoristas, né? É os... Os drivers, qual a tradução seria? Seria os executores, talvez, os guiadores, drive, motorista, né? Enfim, entendeu? Drivers, né? Eles desafiam, eles valorizam os desafios. Então, o negócio deles é gerar resultados, é vencer. Eles gostam de lógica e dados, assim como os guardiões, mas tem um foco muito em... Eles são vendedores, eu não tá aqui, mas eu entendo que os drivers são... Eles gostam de vender, de criar planos, de bater meta, de resultados. Adoram problemas, encaram os problemas de frente, querem resolver. São problem solvers. São os drivers. E por último, os integrators, integradores. Valorizam a conexão e fazem o time ficar junto. Então, o negócio deles é relacionamento, responsabilidade do grupo. Os integrators, eles acreditam que a maioria das coisas é relativa, são diplomáticos e focados em gerar consenso entre as pessoas. Então, o people's person da parada são os integradores. Então, os pioneiros são os que estão sempre viajando, pirando, gostam do risco, gostam da loucura, vão muito na intuição, adoram criar e tal, viajar. Os guardiões, estabilidade, ordem, controle, eu diria que o pessoal financeiro, aí fazendo conexões que eles não fizeram tão diretamente, eu diria que, generalizando, os pioneiros é o pessoal da inovação, os guardiões, o pessoal do financeiro, os drivers, eu acho que é o pessoal, ou a alta liderança, o CEO, ou o pessoal do comercial de vendas, e os integrators é o pessoal de pessoas. É o básico da empresa, né? O básico é inovação, vendas, financeiro e pessoas. Isso. Inovação, vendas, financeiro e pessoas. Aí o marketing pode estar ou para os pioneiros ou para os drivers, né? E é isso. E aí, enfim, a matéria fala uma porrada de coisa. Para você descobrir esses perfis, uma pergunta legal, a arte das perguntas certas, né? Perguntar para as pessoas o que energiza elas. Vou fazer isso lá na Keep Learning School. Lista aí, cada um, coisas que te energizam e coisas que te alienam ou te desenergizam. Porque para mim, me desenergiza ter que abrir planilha financeira. Isso não me atrai. O que me atrai é desenhar estratégias, novos produtos, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de portfólio de produtos, como vai ser o storytelling, uma aula, isso me energiza. Então, perguntando, e assim, novamente, não existe, todos são importantes. Se tiver só guardião, dá merda. Se tiver só drivers, dá merda. Se tiver só pioneiro, dá merda. Se tiver só integrator, dá merda. E aí ele fala muito sobre como. Fez algum comentário aqui da galera sobre esse assunto? O empresário tem que ser os quatro quartos da mesma pessoa. O empresário realmente ele vai sempre ter que ter, por exemplo, eu sou um pioneiro, mas nos últimos anos tive que evoluir muito como integrator, como guardião e como driver. É verdade, conversa. Mas você sempre é mais um. Mas o empresário, no começo, ele precisa ter drivers, condutores, perfeito, Thiago. Legal, condutores. É muito parecido com o disco, com a abordagem de equipe. Juntar os quatro. Sim, juntar os quatro. Numa pessoa só é difícil. Numa pessoa só é difícil ter os quatro. Integrators. Escreve aí, pessoal. O que é que você acha que você é? Em primeiro lugar, bota aí. Em primeiro lugar, em segundo lugar. Tenta colocar em ordem. Vai, todo mundo escreve aí. Quer dizer, um não. As categorias são, vou escrever aqui, ó. Pioneiros, guardiões, produtores e integradores. Eu vou colocar minha ordem é pioneiro, primeiro. Segundo, condutor. Segundo, terceiro, integrador. E quarto. Legal, o P, Jordão, legal. Guardião, perfeito. Especializado em um e com superficial nos outros. Guardião, pioneiro, integrador, condutor. Guardião, condutor, pioneiro, integrador. Buenos dias, Maria Luzpada. Como está? Tudo bem? Estamos falando sobre os perfis de gerenciamento de pessoas em las organizações. Então, temos quatro perfis: o condutor, o guardião, o integrador e o pioneiro. E eu pedi para as pessoas aqui presentes para classificarem sua atuação, colocando em uma ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ivana Bosnick, integrador, guardião, pioneiro e condutor. Alguns meses o pioneiro estaria em último. RC5, Ivana, é isso aí. O meu curso ele trabalha muito pioneiro, sem dúvida, claro. Perfiles. Agora em espanhol. Sim, integrador, condutor, pioneiro, guardião. Engraçado, né? Cada um é cada um, né? A gente. E assim, se você vacila, se você, como líder, você não está muito presente, você acaba exigindo de uma pessoa que é tal coisa que ela seja outra coisa. E aí não funciona. Se você vacila, isso acontece, né? Pioneiro, integrador, guardião e condutor. Legal. É uma espécie. Cadê? Alguém colocou o DISC aqui? O DISC é um é influenciador, né? O I é influenciador, um outro é stability, realizador, diplomata, comunicador e cauteloso. Cauteloso é o C de control, é isso? Qual é a tradução do DISC? DISC. Tradução não, em inglês. É exatamente as palavras originais em inglês. What is DISC? Dominance, influence, steadiness e consciousness. Dominância, influência, steadiness e consciousness. Realizadores, diplomatas, comunicadores e cautelosos. Realizadores e dominantes. Diplomatas é qual? Me perdi agora no DISC. Driver, pioneiro, integrador. Estou querendo saber a meia hora o significado do DISC. O DISC é o teste. Estou com a minha devolutiva. O DISC é o teste de personalidade, extremamente famoso no mundo de RH. Que gera quatro perfis. No DISC eu seria o E. No DISC eu acho que eu sou o I. Eu sou I alto. E um pouco D também. Isso melhora muito o pioneiro. Tá CL. Ó, quem quer melhorar o pioneiro, tem que fazer o reaprendizagem criativa. Quem quer melhorar o pioneiro, tem que fazer o reaprendizagem criativa. Como a pessoa pode ser guardião e pioneiro ao mesmo tempo? Parece extremos opostos. Sim. Todo mundo pode ser tudo, mas é muito difícil alguém ser extremo guardião e extremo pioneiro. É impossível, eu diria, na verdade, você ser extremo. Mas todo mundo tem um pouco de cada. Guardião, mas isso me atrapalha. É legal a gente fazer essas análises e a gente pensar: tchau, tchau, Aninha. Já deu tempo, caralho. 7h48. Porra! Porfírio, o RC mudou muito minhas características de pioneiro. É nóis, Porfírio, que massa. Steadiness, uma pessoa firme, constante, perseverante, steadiness. Ah, por isso que se chama Steadicam, aquela câmera que fica aqui que proíbe balanço e tal. Canibal, RC7, libera mais alas para nós aí. Ah, quer mais, papai? Já fez esses todos? Já fez todos? Domingo agora, temos aula ao vivo. E aí, papai, se segura, porque a partir de próxima semana vai ser cacete, é quando começa a mesma turma. A gente tá só aquecendo, acabando os onboarding, disparando kit. Teve já alguns exercícios. Já teve quatro exercícios, né? Já teve quatro exercícios, já teve quatro aulas de mitos, mais uma palestra, mais aula inaugural, umas seis aulas aí. Já fez tudo canibal, massa. Então, segura aí, papai. Segura para receber o kit. Domingo, aula ao vivo. Aninha tá. Beleza, galera. Deu tempo já. Eu posso até outro dia continuar esse assunto, porque a matéria tem muito mais coisas, algumas dicas de como conciliar essas coisas e tal. Meta, fazer o pioneiro passar à frente do guardião, Ivana. Legal. Super empolgada com RC, Endercraft. Mas assim, o meu curso é sobre ser pioneiro. O nome pioneiro parece ser o nome mais legal. Ah, eu quero ser pioneiro, mas não existe mais legal. Não, os pioneiros não fazem nada sem os guardiões. Os pioneiros não fazem nada sem os integradores. Os pioneiros não fazem nada sem os drivers. Não fazem nada. Eu sou pioneiro e eu preciso dessas pessoas. Então, não todo mundo não precisa. Ah, eu quero ser o pioneiro, que é o nome mais bonito. Pioneiro é legal. Não, cara. Você tem que ser o que faz mais sentido para você. O que faz mais sentido para você. E você pode, e por isso que eu prego muito no curso de as pessoas se conectarem. A turma, de vez em quando, não entende quando eu falo muito isso, mas é porque, velho, muitas vezes o que falta para você colocar seus objetivos em ação. Eu vejo muita gente cheia de planos, planos. Ah, eu quero, mas não sei como é que eu faço, tal. Sabe como é que você faz? Arruma uma equipe. Arruma uma equipe que tenha essas outras paradas que você não tem, né? Galera, eu vou nessa, hein? Cheiro, cheiro, cheiro. Até amanhã.